Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 5 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro, bem fresquinho, e aqui estamos a postos para começar mais um trabalho, falando, conversando, dialogando sobre assuntos espíritas. Sabemos que temos uma página no Facebook repleta de material, farto de conteúdos, tanto de vídeos, de frases, de textos, que serve para nossa reflexão ou entendimento e que você possa ler, ouvir, participar e interagir, fazer perguntas para que a gente possa criar um programa cada vez melhor. Muito bem, meus amigos, como sempre trazemos, iniciando essa introdução do programa, já faz tempo trazemos aqui perguntas e respostas do livro O Consolador, que é um livro psicografado bem antes, lá em torno de 1940, pelo espírito de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E como sempre, procuramos atrelar todos os assuntos de modo que a gente possa entender o contexto, entender a mensagem da doutrina espírita. Na questão 121, pergunta-se a Emmanuel: o meio ambiente influi no espírito? E a resposta do Emmanuel numa frase: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Como vocês percebem, com certeza o meio ambiente influi, sim, na formação, na educação, na conquista de hábitos, no fortalecimento de alguns pensamentos, mas é indispensável que aquele que tem um pouco mais de esclarecimento, que leve essa luz, que leve esse novo entendimento, essa nova visão, essa nova leitura àqueles que estão ao seu lado. Ciente de que isso não significa superioridade. Simplesmente você está vivendo uma experiência onde você tem que dividir aquilo que você tem. E aquele outro também vai lhe dar alguma coisa, de uma ou de outra forma, pelo entendimento, pelos hábitos, pelo pensamento, pela sua conduta, seja lá no que for. E em sequência a isso, até atrelado ao meio ambiente, trouxe aqui como exercício de reflexão um pequeno texto do Emmanuel, do livro Emmanuel, psicografado em 1937, e é muito interessante que ele fala sobre o esquecimento do passado. Então observe essa primeira pergunta, que é sobre o ambiente familiar, e aqui o esquecimento do passado, no seu capítulo 32. Diz Emmanuel: na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida num ouvido quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência, então, é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Tais forças e progressos adquiridos, o espírito jamais os perde. São parte integrante do seu patrimônio e na vida material podem emergir no exercício da mediunidade, nas hipnoses profundas ou em outras circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos. Particularmente, achei muito interessante esse texto, porque ele vem ao encontro do nosso pensamento de algumas particularidades da vida terrena, em que ele fala que todo esse conteúdo de experiências, de vivências, de entendimentos e percepções, eles se atenuam ao mínimo em suas vibrações, para que se valorize o ato presente do livre-arbítrio, para que você possa decidir, diante das provas, o melhor caminho e assumir a responsabilidade por tudo aquilo que faz, que pensa, que fala. É uma maneira, é uma forma, é uma técnica de fortalecer aquilo que você já viveu, para que isso ganhe força, ganhe maneira de se mostrar, para que você cresça e ajude aqueles que estão ao seu lado. Muito bem, meus amigos, nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o maior prazer de dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita alegria que novamente estamos aqui. Os textos, Geraldo, se relacionam, né? E realmente faz todo sentido. E você lia e eu lembrava daquela recomendação que quando você sente o cheiro de gás, por exemplo, quando você levanta à noite, não acenda a luz. Por quê? Porque quando você acende a luz, existe uma corrente, uma faísca, e pode explodir a casa. Então, por que isso? Exatamente com relação ao nosso passado. Exatamente com relação ao nosso eu integral. Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas uma faísquinha dessa pode detonar alguma coisa que a gente traz no nosso interior e a gente não tem consciência, mas está lá, exatamente como um gás inflamável, né? Com possibilidade enorme de explosão. E aí o primeiro texto, o texto do Consolador, ele coloca exatamente isso. Você, pelo fato de ser uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa que tem mais consciência, uma pessoa que tem mais conhecimento, você não pode se somar aos desvairios do meio que você participa, né? Eu gosto muito dos números, né? Então, vamos supor assim, a raiva, numa escala de 0 a 100, você tem criaturas que são raivosos, eles têm 80 de raiva. E eles, numa relação com você, eles dão um acesso de raiva nesse nível de 80, e você também ainda tem, nesse passado, sei lá, ainda uns 10 para corrigir. Então, por isso que Jesus foi muito enfático. Vigiai e orai. Porque se nesses 80 você soltar cinco que você tenha, né? Porque aquilo te provocou, você vai estar tornando uma situação explosiva. E você, como uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que já compreende o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, você sabe. E até porque, quando você segura esses 10 que você tem e você supera e não o manifesta nesse momento, você conseguiu baixá-lo para 8, para 7, porque é isso, é a prova. A prova pelo que você passou e superou porque você se conteve. Essa é a evolução. Esses somos nós. Luiz, aproveitando a sua deixa, ele fala que o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosa influência sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem. A gente vê hoje, em todos os lugares, televisão, a mídia, do rádio, do jornal, falando sobre a educação. Então eu vou lhe fazer duas perguntas. O que é educar uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos? E o quanto de fato isso interfere beneficamente anos mais tarde? O processo de educação é um processo de sublimação das coisas que não devem ser feitas, né? Então, o que acontece? Quando você é solto, quando você é deixado ao Deus dará, você se expressa da forma mais elementar possível. É porque você está na matéria. E aí você extravasa. Se você não tiver um cometimento, não tiver uma regulagem, você não vai aprender a se vigiar. A disciplina. A disciplina, entende? A disciplina, você sabe, o Chico dizia disciplina, disciplina, disciplina, disciplina, né? O Emmanuel falava para ele. E é exatamente a disciplina que nos permite limitarmos as nossas mazelas. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós exteriorizamos o nosso instinto animal. À medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos vendo que... O que é espiritualização? Inicialmente é uma limitação, um controle sobre o instinto. E o instinto, ele sempre foi uma maravilha. Por quê? Porque o instinto foi voltado para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa preservação. Agora, com o aspecto da intelectualização, nós vamos domando esse instinto, aí nós vamos nos espiritualizando. E aí chegamos no ponto: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Luiz, qual que é o objetivo de, ao reencarnarmos, esquecermos o passado? Como diz Emmanuel, na existência corporal a alma sente a memória obscurecida, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria. Geraldo, quando você permite que um presidiário vá passar o Natal em casa, ou ele mesmo chegue lá naquele processo onde ele já tem liberdade vigiada, qual é o maior problema do presidiário? É a identificação com o passado. Os velhos amigos o procuram imediatamente. Aqueles assaltos que se dão nessas datas, tal. Por quê? Porque realmente aquele cara está vinculado ao passado. O passado dele o condena. Imagina se, por exemplo, todo presidiário que saísse das nossas prisões fosse dado a ele uma nova carteira de identidade com um novo nome, uma nova personalidade. A chance que nós teríamos de os presidiários se recuperarem. Isso é um aspecto interessante, mas me deu a entender que, além desse passado nebuloso, por vezes você tem expansões maiores de espiritualidade, grandes tendências, grandes vivências, e que isso, de alguma forma, também é esquecido. Não, não, não, não, não. Isso você traz com você. Em formas de tendências, sim, intuições, isso você, né? Traz, entende? Tanto assim que quando você, em todos os momentos, né, isso se manifesta. Isso aí é latente. Entende? Ele não é, não está na sua lembrança presente, na sua consciência. Os detalhes. Exatamente, entende? Mas isso nós trazemos. Você observa isso em criancinha. Eles têm atitudes assim que você diz assim, meu Deus do céu. É porque muitas vezes o espírito, ele teve uma vivência, ele foi um grande estudioso de um determinado tema. Ele pode não lembrar detalhes, mas ele traz aquele impulso, aquela tendência, aquele gosto por aquele assunto. E toda vez que ele pega aquele assunto, ele sente facilidade, ele você cresce veja, naquilo. Você veja o Bezerra de Menezes quando leu o Livro dos Espíritos. Era o que estava... Ele estava esperando aquilo. Né? Entendeu? Quer dizer, aquilo ali foi só um cadeado. Abriu a chave. Pronto. Abriu a chave para toda a consciência que ele tinha. Então, as coisas, nesse sentido, elas são latentes e elas... Você tem uma consciência daquilo, você não perde. Entende? Você não se perde nesse instante quando você tem essa consciência. Ele se descobriu espírita ao ler a primeira página. Exatamente. Não, sou espírita. Isso aí. Entendeu por quê? Porque aquele identificou. Muito bem. Então, esse é o nosso começo de conversa. A gente vai trocando ideia, informações... Pergunto, respondo, faço algumas provocações para que a gente vai entendendo esses textos do Emmanuel. Sempre lembrando que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. E peço, e primeiro agradeço ao André, e peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Particularmente, eu gosto muito dessa prece, é um CD que o Allan me emprestou. E desde quando eu ouvi, eu ouço essa prece, ela me inspira, ela me ajuda. Eu acho que acabou ficando assim meio emblemático no nosso programa. Muito bem, hoje estamos somente eu, Luiz, o Allan não está, por compromissos particulares. Eu, Luiz e o André, né? O André ali na técnica, fazendo todo esse trabalho que às vezes não aparece, mas por vezes é até mais importante do que o que a gente fala aqui. Né? Sem o André o programa não acontece. Sem o André o programa não acontece, você não tem a menor dúvida, né? Então, muito bem, são 9 horas e 50 minutos. Estamos no horário certo para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é um livro da coleção Fonte Viva, que são 4 livros, mas esse é o livro Vinha de Luz. E a gente tenta não repetir os textos. De vez em quando a gente repete um, mas em geral a gente não repete para tentar adequar os temas. E hoje eu selecionei o capítulo 115, Armai-vos. E é um título chamativo, né? Armai-vos, quer dizer, parece uma arma, né? Mas ao longo do texto você vai perceber aonde o Emmanuel quer chegar. Então ele pega uma frase da epístola de Paulo quando ele se dirigiu aos Efésios, quando Paulo escreve assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. E o Emmanuel, pegando essa frase e trazendo mais luz, escreve o seguinte: o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas o conforto seria proceder à maneira da criança que nada enxerga senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos, na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. É, realmente, quando você expressou aí a arma, né? Normalmente a gente associa arma com coisa ruim, né? E na realidade a prece é uma arma, né? Todos os recursos que nós temos para combater alguma coisa adversa é uma arma, né? Exatamente em função dessa proteção que a armadura nos dá. Ela protege o nosso corpo de uma forma rígida por fora do corpo. E com relação a isso, essa lição ela tem que, na realidade, ser lida linha a linha, porque eu contei pelo menos umas 6 ou 7 frases aí de Emmanuel que deveriam ser profundamente refletidas, porque ele toca num ponto que hoje eu diria que talvez esteja sendo a nossa pior atuação, é no campo da educação. As famílias hoje, em função das necessidades, né? Hoje, para você atender as necessidades materiais do lar, você está tendo que esposo, esposa trabalharem, né? E esse trabalho, inclusive, você observa em muitos lares, o marido está saindo 6 horas da manhã e voltando 8 horas da noite, né? Quer dizer, então, você está prestando atenção que o lar fica quase que a descoberto. E talvez por uma questão de consciência, você, na realidade, não está querendo ou não está efetuando a devida educação dos filhos. A educação, ela pressupõe disciplina. Nós começamos isso, a pouco. E ninguém gosta de disciplina, né? Quando você solta um gás que está preso num recipiente, ele se expande, né? E a ciência diz que o gás, a tendência do gás é ocupar todo o espaço possível. Quanto mais espaço você der, mais o gás vai se expandir. Se difunde. A única coisa que ele vai se tornar é mais rarefeito. Mas ele vai expandir pelo máximo de espaço que você der a ele. Então, a educação, ela pressupõe disciplina. E quando nós estamos tentando disciplinar uma coisa, de certa forma, nós sabemos, e é uma coisa natural, há uma reação. Em havendo uma reação, e por você se julgar meio comprometido com o fato de você não estar dando total atenção na educação dos filhos, porque você está trabalhando, alguma coisa assim, aí você começa a vacilar na firmeza com que você busca essa disciplina. A disciplina tem que continuar acontecendo e na mesma intensidade. Agora, antigamente a gente, como tinha o tempo todo, a mãe vivia 24 horas com os filhos, a disciplina era daquele jeito e outra coisa, se diluía durante o dia, ela não ficava tão pesada. Era um outro contexto. Era um outro contexto. Então agora essa disciplina precisa ser muito mais intensa. Valorizada, né? Por quê? Porque você não está o dia inteiro disciplinando. Você disciplina em certos momentos. Aí você aplica com mais intensidade. Aí está o segredo. Aí está a bola da vez. E aí, me permite fazer um contraponto, Luiz. Eu li esse texto ontem umas duas vezes, três vezes, e quando eu estava lendo, a imagem que me veio, se eu não me engano, foi aquele encontro lá no mundo espiritual de Lázaro, tal, em que a pessoa, o espírito, fala a Deus: me permita que eu vá à terra avisar os meus irmãos. A parábola do rico e do Lázaro. Aí ele fala assim: não, eles têm as leis e os profetas. E quando eu vi aqui, armai-vos, a gente já viu em vários lugares que nós, seres humanos, em geral, confundimos prece com petitório, né? Você passa por uma dificuldade qualquer, uma adversidade, e vai lá você, se emociona, chora, pede isso, pede aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É como se eu dissesse: vocês têm a lei e os profetas. Se arme você, se prepare você. Por exemplo, nós temos 400 obras psicografadas do Chico Xavier, 350 obras psicografadas do Divaldo Franco, a obra de Kardec, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Camille Flammarion. Que instrução você quer mais? Você já sabe o que tem que fazer. Por que não faz? Não faz porque não lê, não faz porque não pensa, não faz porque não reflete. Você quer que traga o bolo com o garfo para você só pegar e comer o bolo. Você tem que fazer alguma coisa. E tudo tem um preço, Luiz. Você quer, quando você vê alguém equilibrado, num patamar espiritual bom, aquilo deve ter tido um preço, aquilo custou alguma coisa para ele. Você vê o André Luiz descrevendo, caldeirado, fala: nossa, que balão. Não é que ele ficou do dia para a noite assim. Certamente vivenciou experiências difíceis e cresceu com as dores. Então aí é exatamente o ponto. Como você tem pouco tempo para educar, essa disciplina tem que ser eivada de amor. Então você tem que continuar sendo intenso nessa disciplina, mas com muito amor. Jamais você deve ficar com pena porque está disciplinando. E é exatamente isso, porque quando você deixa de disciplinar, você está estragando. Você não está fazendo aquilo que, inclusive, é esperado de você, né? E você está tocando num ponto que dá para se explorar mais nesse sentido, é a questão exatamente das casas espíritas. As pessoas adoram ficar escutando, né? Então, por exemplo, esse nosso programa é apreciado por muita gente. E essas pessoas, elas se sentem bem, acham gostoso você ouvir informações prontas, assim, de alguém que tirou de vários lugares e sintetizou para você. Mas você tem que aprender a formular esses pensamentos. E para formular esses pensamentos, você tem que estudar. Né? Então, a esses ouvintes, nós temos que continuar enfatizando. Estude, porque o mundo vai melhorar a partir do momento que aquilo que está ao meu redor melhore. E as pessoas que nos ouvem, elas são sendo convidadas a isso. Elas são multiplicadores. O nos ouvir, ele tem que ser uma motivação para estudar. Para ir em busca, né? Para ir em busca, para desenvolver esse potencial. Porque aí quando você desenvolve esse potencial, no meio que você opera, você pode agir. Exatamente. Senão, daqui a pouco você vai se ver diante de uma situação que o espiritismo seria ótimo para ajudar aquela criatura, mas você não vai poder falar, não vai saber falar. Aí você diz, se eu preciso escutar o programa do Visão Espírita. Mas aquela pessoa não está nem aí, ela não tem noção do que se trata. Agora, se ela fosse naquele instante atendida com uma reflexão que a impulsionasse na busca daquela informação, você atenderia a função do espírita. É exatamente essa. Fazer com que a pessoa reflita e a partir daquela reflexão, foi o que aconteceu com o Bezerra de Menezes. A partir da leitura do Livro dos Espíritos... Ele despertou. Despertou. E só finalizando esse pensamento, nessa... O texto do Emmanuel, ele fala, não se esqueça de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Então, esses instrumentos, quando você fala armai-vos, não é armai-vos do sentido físico, é do sentido espiritual. Qual é a arma do cristão, do espírita? O estudo, a disciplina. Armar-se dos elementos que o protegerão nesse instante. Perfeito, exatamente isso. Então, a prece nos protege exatamente dos desequilíbrios. Então é armar-se mesmo. Eu fico imaginando a gente passando por uma prova e o Espírito Protetor ao lado. E você orando, e ele falando, puxa vida, ele está com o Livro dos Espíritos do lado, está com o Evangelho do lado, já viveu essa experiência e ele está pedindo ajuda. Tudo bem, eu vou ajudar. Ó, abre o livro. Vai na página tal. Até quando você pega o livro, ele até ajuda. Ó, está aqui a página. Leia a página. Você está citando um exemplo, o Espírito diria, vai na página tal. Agora, se você estudou aquele livro, você ia lembrar que existia aquela frase. Vai lá no Vadimécum, aí você encontra. Eu tive um professor de cirurgia que ele falava assim, você só vai supor e imaginar uma doença se você tiver estudado a doença. Se você não estudou a doença, você não vai saber que aquilo pode ser aquela doença. Você não identifica, não se familiariza. Estuda aquilo para você desconfiar daquilo. O que significa familiarizar-se? Conhecer... Para que aquilo, quando aparecer novamente, você já sabe. Opa, já vi isso. Já sei como fazer. Já sei como fazer. Muito bem, são 10 horas e 4 minutos. Vamos lembrar que esse programa, Visão Espírita, pela União Rádio Web aqui em Piracicaba, pode ser ouvido pela internet, pelo aplicativo que você pode baixar no celular, e você pode ouvir em qualquer parte do planeta. Toda semana nós estamos aqui com um ouvinte lá dos Estados Unidos, Portugal, Chile, o Brasil inteiro, cidades da nossa região aqui, e é muito agradável. Eu peço a você que divulgue o nosso programa para mais gente, mais pessoas, para que essa ideia, a ideia da fraternidade, a ideia do estudo, a ideia do espírita que busca a sua reforma íntima, se divulgue por todo esse Brasil e por todo esse mundo. Muito bem, meus amigos, estamos na hora de começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da obra das obras básicas de Kardec. Estamos no livro Céu e Inferno. Embora eu já tenha lido esse livro duas vezes lá atrás, né? Agora nós estamos... Eu já estudei nos grupos espíritas, mas agora nós estamos com mais detalhe, lendo. Então, a gente até não tem muita pressa em passar pelo livro. A gente quer explorar mais as ideias. E é isso que eu vou fazer com o Luiz agora. Eu vou ler pequenos textos, fazer perguntas, exatamente para a gente esmiuçar a ideia. Por vezes, a gente até volta no mesmo assunto, porque o Kardec faz isso, como se fosse um professor. Ele dá uma aula, daqui a pouco ele volta num texto que tem algum link, alguma ligação com uma ideia anterior, e é uma maneira de ir esclarecendo de maneira bem, bem fácil para a gente entender. Muito bem, estávamos falando das evocações que Kardec fazia, daquelas pessoas que tinham acabado de desencarnar. Na semana passada começamos e falamos sobre a evocação da viúva Fulon. E aqui já tinha havido duas ou três manifestações dessa Madame Fulon, dessa viúva Fulon. E aqui existe um pequeno escrito do Kardec se dirigindo ao espírito por ela ter vindo, e depois uma nova comunicação do espírito que eu vou questionar, perguntar ao Luiz para que traga mais luz a todos nós. Escreve Kardec como se fosse uma pergunta, se dirigindo ao espírito que tinha se manifestado, que era essa viúva Fulon. Cara senhora Fulon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias, na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo, por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é, seguramente, de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos, certamente, que neste sentido eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Esse é o texto que o Kardec faz, e aí eu quero fazer a primeira pergunta, o questionamento ao Luiz. Primeiro, o espírito se comunicou e citou situações particulares que o médium desconhecia. Luiz, esse é um dos recursos para se avaliar a origem das comunicações? Sim, você sabe como as pessoas pensam, né? E outra coisa, você precisa ter conhecido aquele que está se manifestando, né? Porque se é um espírito desconhecido, você não tem referência nenhuma. Agora, quando você tem referência a uma pessoa que você já conviveu, que você já viveu com ela, é como o Geraldo, você às vezes recebe um telefonema e a pessoa fala e diz assim, sabe quem é? E aí você fica tentando, né? Porque aquela pessoa, ela se julga conhecida, né? E aí você fica até meio inibido, diz, puxa vida, não posso falar outro nome, né? E aí, então, é a mesma coisa, são traços que identificam aquela pessoa. Por exemplo, se um espírito vier se manifestar com você e falar assim, impertinente, você já sabe quem é, né? Porque só tem um que te chamou. Não precisa espalhar. Não precisa, né? Só tem um que te chamou de impertinente. Então, você já sei quem é. Já identifica em antigos papos aquela conversa daquele espírito. Existe uma coisa interessante, Luiz, que ele fala. O Kardec conhecia essa viúva Fulon, conviveu com ela, certamente em várias reuniões, então ele conhecia bastante dessa personalidade. E aí ele fala, a linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa. Então ele está identificando isso. Conquanto, quer dizer, aí ele já coloca um contraponto, notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia, até então desconhecida em vós. Lembrai-vos de que eu me permiti fazer uma advertência a você. Eu tive um entendimento que o Kardec talvez em algum momento tivesse falado, minha amiga, seja um pouco mais firme, fale isso. Ele deve ter falado para ela e ao desencarnar ela veio como ele havia sugerido. Isso, e eu só refletiria um pouco mais para aprendizado sobre a questão da pronúncia. Porque a partir daí se subentende que o espírito estava falando com a voz dele. Sim, sim. Entendeu? Verdade. Quer dizer, então, se supõe que o médium aí, na realidade, estava reproduzindo a pronúncia do espírito, né? Daquele ser que... Interessante. Entendeu? Quer dizer, então, aí é que eu acho que... eu até vou conferir para ver se eu cataloguei isso. A pronúncia. Porque isso é importante. Né? Então, porque a gente sabe, existem espíritos que escrevem conforme escreviam, falam conforme falavam, né? Então, isso é uma característica, porque se você, num telefone comigo, eu vou dizer, oi, Geraldo, né? Se você se pronunciar através de um médium com essa voz, né? Então, a coisa realmente... Verdade, eu lembro de uma mensagem... daqueles jovens no além, na década de 80, talvez, ou 70, que o Chico Xavier teria recebido um jovem desencarnado. Até eu nunca mais esqueci esse nome. Eu não lembro o nome dele, mas ele tinha um apelido, que era Xabi, S-H-A-B-I. O texto vem com a letra do Chico Xavier, mas a assinatura não é dele. E aí foi para a grafoscopia e viu-se que era, se não idêntica, muitíssimo parecida com as assinaturas que ele fazia quando encarnado. Eu recebi aqui de uma amiga uma psicografia do marido, que a assinatura era do Xadá, falecido Xadá, aqui na chácara do Xadá. Ele psicografou e assinou como marido. E aí ela assim, é interessante que a assinatura era do meu marido. Aí eu disse assim, me traz isso. E traz também a identidade. Aí ela trouxe a identidade do marido e a carta. A Caterpillar, ela tinha lá internamente o Banco Nacional. E tinha uma moça muito famosa, porque a moça conhecia a assinatura de todo mundo. É, você chegava assim, ela já ia na ficha direta, conhecia o nome e a assinatura, era uma memória. Aí eu chamei a gerente e disse assim, olha, querida, e a gerente era espírita. Aí eu disse assim, fulana, você me faz um favor, testa esse caso aqui. Tem aqui a identidade e tem aqui a assinatura. Pergunta para fulana se ela pagaria esse cheque. Olha, que interessante. E aí ela foi, mostrou ela, assim, pagaria, é a mesma pessoa. Que coisa, né? Quer dizer, naquele momento o médium se superou e conseguiu traduzir certinho. Exatamente. Muito bem, essa foi a colocação do Kardec. E aí, certamente, pela psicofonia, a viúva Fulon se manifestou novamente. E aí tem particularidades, Luiz, que eu vou ler, é um textinho pequeno, e vou perguntar a você novamente. Agora vem a comunicação, a viúva Fulon se manifestando. É verdade, sim, porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Então, parece que ela adquiriu alguma coisa, ela ficou mais forte ao passar pela dor. Eu disse para comigo, pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê, pelo pensamento, a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçado e feliz, às esferas celestes onde, de futuro, irá habitar. Dir-me-eis, talvez, que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade, uma vez desencarnada. Mas o fato é que eu sofrera tanto, tanto, que deveria espiar as faltas não só da última, como das anteriores reencarnações. Essa intuição não me iludia, e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Então aqui cabe a seguinte colocação. O Kardec percebeu que na comunicação ela se manifestava mais firme. E o espírito vem falando a mesma coisa, que após a desencarnação, pelo sofrimento, pela dor, ela foi ganhando uma força íntima, uma reflexão, e ela ganhou a firmeza para atravessar esse momento da morte, e ao se manifestar ao Kardec, ela estava mais firme do que quando encarnada com a personalidade transitória. Como funciona isso, Luiz? O Geraldo, pelo relato, ela era uma pessoa firme. A encarnação, nas experiências que ela vivenciou em função das expiações que ela tinha, ela se tornou tímida, né? Então, a presente encarnação, ela foi apagando uma característica que era daquele espírito de firmeza e ela se tornou tímida. Porém, no desencarne, ela recupera aquela primeira característica dela. Entende por quê? Porque ela compreendeu, quer dizer, ela passou pela experiência das expiações, aquilo a intimidou, aquilo. Isso acontece conosco. Às vezes você vai num ambiente que você se sente assim, peixe fora d'água, e você se apaga, né? E aí é uma reação natural nossa de se apagar que é para não ser notado. Né? Então, é uma fuga, né? É. Entende? Quer dizer, você, como uma fuga, você se apaga. Por quê? Porque sob aquele ambiente, se alguém for te pressionar, você pode espanar. Então você se apaga, como diz assim, não, nesse período que eu vou passar aqui, eu não quero que ninguém me note, porque eu estou correndo risco. Muito interessante. E aí o Kardec, diante dessa colocação, de maneira muito suave, tranquila, serena, ele faz o primeiro questionamento, pergunta para o espírito da viúva Fulon. Descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Quer dizer, ele estava pedindo notícias do momento da morte. O que aconteceu na morte e logo depois da morte, o que você sentiu, o que você viu? E aí ela vem respondendo. Eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado, fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então, recordei-me e, apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Você vê quanta informação, Quanta informação. Ela se vê, no momento que ela tem consciência, na Terra, provavelmente perto do corpo, né? Porque aí você não sabe, você não pode definir quanto que tempo demorou do seu falecimento, da morte em si, morte cerebral, até esse momento. Né? Então você não sabe. Você não sabe se foram dias, se foram meses, né? Porque ela não descreve. Sim, agora, ela descreve exatamente isso, que ela ficou na inconsciência. Quer dizer, aquele período que o espírito não registra. Né? Porque ela não tem uma memória sobre isso, porque ela não podia apreciar. Isso aí se dá exatamente como no caso da gênese espiritual. Por que que nenhum espírito sabe no momento do surgimento do espírito? Porque quando o espírito surgiu, ele não tinha capacidade de memória para gravar. Essa consciência. Entendeu? Então, há um hiato aí. Quer dizer, a partir do momento que ela desencarnou, se passa um hiato onde ela não registra porque ela estava totalmente inconsciente. E é interessante, Luiz, essa sua descrição, a leitura que fizemos aqui. O Kardec dá um destaque aqui, que ele fala depois do último alento, em itálico, né? Muitas pessoas interpretam a morte com dor. Em geral, na sua grande maioria, a morte não tem dor. Porque o indivíduo que a tem... A dor se opera antes da morte. Antes da morte, exatamente. Né? Então, esse momento da morte, a não ser um infarte fulminante, o cara tem um infarte fulminante, cai duro, morreu. Ele estava vivo. Mesmo assim, esses segundos, às vezes, podem durar séculos. É uma outra explicação. Mas, em geral, os indivíduos adoecem e eles vão morrendo aos poucos. É uma vela que está apagando e ele está se desprendendo. E ao longo da minha vida profissional, você acaba presenciando muitas dessas cenas. E você vê um indivíduo vivo. Você vê que ele está morrendo, morreu. ele dá aquele último alento, uma respiração ofegante e morre naquele momento. E a partir daquele momento, a morte está configurada, consagrada. Então, depois de um último alento, encontrei-me como quem desmaio, sem consciência do meu estado. Quem já foi anestesiado geral, né? Eu fui anestesiado geral uma vez. Eu comparei mais ou menos esse despertar no mundo espiritual como após uma anestesia. Você não vê a cirurgia, apagou, registro... Você não registra. Registro zero. Quando você acorda, é natural que você esteja um pouco assim, agitado, perdido. Onde é que eu estou? Eu quero respirar. Calma, calma, calma, está tudo bem. Aí você vai tomando consciência, você vai se reconhecendo e com as palavras de quem está do lado, por isso que tem que ter aquela enfermeira ou aquele médico ao lado que esteja dando uma assistência para acalmar quem desperta. Eu imagino que a morte deva ser alguma coisa parecida. Isso, agora você entrou num campo que nós vamos explorar um pouco até para poder nos aprofundar. Existem aqueles casos que são conhecidos como quase-morte. Sim, experiência de quase-morte. Experiência de quase-morte. O que acontece? Aquele ser encarnado, ele está anestesiado. Agora, por que ele passou a registrar com a experiência quase-morte? Porque ele, como espírito, se despreendeu da matéria, ficou fora da influência do anestésico. É porque o espírito não está afetado pelo anestésico, porque ele se libertou e ele começa a apreciar. Então você vê que eles registram o que se passa com o corpo físico que não está registrando ele nada. Ele passa a viver o mundo isso espiritual. Isso aí, a viver a realidade. Essa é a consciência. Essa consciência se despreendeu do corpo físico e registrou. Aí você chega à conclusão que o anestésico não afeta o ser espiritual. Excelente isso. Interessante. Isso é uma informação científica. É uma informação científica, né? Muito bom. E aí ela fala uma coisa, certamente por mérito dela. Eu imagino que isso foi ela, particularmente ela. Lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Não conhecia porque ela estava encarnada e ela não tinha lembrança de vidas passadas. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias ao mesmo tempo que me mostrava no espaço um ponto semelhante a uma estrela. Não sei se isso é uma coisa da cabeça dela, uma percepção dela, uma interpretação daquele momento, é um relato. Ou de fato existe isso e a gente, com as explicações que tem, talvez não tenha conseguido entender isso. Mas eu imagino que sejam espíritos bondosos. Essa carícia são feita... São os enfermeiros espirituais. Enfermeiros, médicos, como seja você, lá quando é operado, você vai conhecer uma porção de enfermeiros que você não conhecia. Você não conhecia. E aí ele falando, fique calmo, fique tranquilo. E você vai se acalmando, percebendo um ambiente harmonioso. E aí ela descreve essa estrela. Você, no primeiro momento, pensa que é simbólico, mas depois parece que é fato real. Ela fala que vai se aproximando da estrela, da estrela, da estrela, e ela fala que era um mundo formando um grupo gracioso. É um mundo de mais feliz. A sensação que dá, Luiz, que ela foi levada a um ambiente espiritual que ela entendeu que fosse um outro mundo. Por exemplo, assim, o nosso lar, alguma coisa parecida. Você pensou assim também, não? Veja, o Léon Denis foi o primeiro que eu vi descrever a respeito da luz espiritual. A ciência já trabalha com hipóteses de que existem, né, planetas, existem mundos materiais e mundos imateriais. Chamamos universos paralelos, né? Sim, sim, sim. Então, ela descreve aí alguma coisa que brilha, alguma coisa real para ela, né? Então, você não sabe se é um plano físico ou se é um plano espiritual. A partir da descrição dela, você passa a conjecturar que deve ser um mundo espiritual. Sim. Que tem um brilho, tem uma realidade na realidade que ela se encontrava. Porque ela observou esse mundo não com os olhos da carne, mas sim, com a visão espiritual. Que coisa interessante, né? Ela fala que era um mundo feliz. Eu acho que essa frase dela, era um mundo feliz, foi que fundamentou a próxima pergunta do Kardec. Porque ele falou, E outra coisa, né? Era um mundo feliz na concepção de onde ela estava saindo. Sim. Né? Era melhor do que ela estava, isso, né? Aí o Kardec, eu imagino, né, observou esse relato e falou assim, a próxima pergunta. Então deixaste a Terra definitivamente? Quer dizer, você vê que a pergunta dele era bate-pronto, né? Falou... Aí ela fala assim: deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vida na terra, à vista, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. Me deu a impressão que era um estágio superior mesmo. Você não entendeu assim, Luiz? Oh, e outra coisa, isso aí ela tá falando da impressão que ela tem agora, que é recentemente desencarnada, né? Então a gente tem que ver com uma certa cautela. Pelo que você leu, dá a entender assim que ela vai ser a protetora dos filhinhos, sim, dela, sim, né? E isso aí você sabe que é uma relativa, né? É coisa que ela vai saber muito depois, tal, mas... É uma impressão muito recente. Isso, né? A gente tem que ver com cautela, né? Porque pelo que ela fala aí, ela vai voltar como o espírito protetor dos filhinhos dela e vai poder ir e vir assim à vontade, né? Isso aí seria assim, uma conjectura de um desenvolvimento muito grande. E nós vimos, vamos comparar, né? Recentemente nós lemos aí uma passagem que o cara desencarnou e praticamente tinha saído do corpo e já estava consciente. Que coisa. E ela, né? Desmaiou. Ficou longo, né? Tempo, né? Exatamente. Então temos que ver com certa cautela. Uma relação, um relato, né? Então vamos continuar a leitura. E o Kardec, na sobriedade que lhe é peculiar, logo depois dessa colocação dela desse mundo feliz, ele fala: a vossa posição de agora, a posição de agora, poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixaste? Quer dizer, você vai e não volta mais? Então é isso que eu entendi, né? Pelo menos... Aí ela responde: não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Ficai certo de que na terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas a despeito de distâncias e lugares. É, então aí vamos tomar como exemplo elementos que conviveram conosco, se expressaram conosco. O Chico, né? O Chico era uma pessoa realmente com uma elevação, uma vida... De dedicação total. E o Chico passou apertos. Sim. Né? Então, o que, que acontece? A nossa vida na Terra, ela é em função da sintonia que nós temos. Agora mesmo, nós acabamos de ler o trecho sobre a questão do meio, né? O Chico passou esses apertos a partir do momento em que o meio o influenciou e ele sentiu medo. Né? Então, toda vez que o Chico sentia medo, você vinha um Emmanuel e dava uma lasca nele. Né? Mas por quê? Porque quando nós sentimos o medo, quando nós nos sentimos em desequilíbrio, nós nos desligamos do plano espiritual. E é exatamente o trecho que ela coloca. Nós, no plano material, mesmo em relação direta com espíritos sofredores, quando nós sintonizamos com a caridade, com o amor, com a bondade e sem a presença do medo, nós somos rodeados pelos espíritos superiores. Porque é o elemento, é o porto seguro que um espírito superior precisa. Perfeito, perfeito. E aí essa próxima pergunta que o Kardec faz, a gente tem que ler com certo cuidado. Conhecendo Kardec como era, uma pessoa séria, firme, aparentemente, se ele tinha vaidade, nunca apareceu isso, né? Ou se existisse a vaidade, era uma coisa muito mínima. Ele faz uma pergunta, acho que ele passou a considerar que a viúva Fulon era alguém esclarecido e que estava dando mostras de um certo grau de entendimento. Aí ele faz uma pergunta, mas eu acredito preocupado com o trabalho dele, não com vaidade. Ele fala: que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o Espiritismo? Quer dizer, um trabalho imenso, né, gigante. Desse lado aí, como é que vocês enxergam o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que foi essa a preocupação. E ela responde: parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado. Mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Isso era 1865, ele desencarnou em 69. Então ela já estava olhando e falou, calma que está chegando, né? Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o espiritismo, isto enquanto aí permanecerdes. Demeure, que foi um médico, o vosso amigo, unido ao espírito de verdade, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta o vosso labor, e assim também vos asseguro o meu concurso sempre e em qualquer parte. É, aí você vê uma coisa interessante. O Kardec, o que não lhe faltou foi um feedback do que ele estava fazendo, né? O Espírito de Verdade várias vezes se manifestou diretamente para ele, né? Demeure. Mas você vê que ele tinha, assim, uma certa preocupação em checar a informação. Sim, confirmar, né? Confirmar. Agora, quando eu, por exemplo, chego, você me dá uma informação, e eu chego para o André e pergunto para ele o que, que ele acha, qual é a sua sensação? Ué, danado, foi checar. Entendeu? Agora, se você é um espírito limitado, você vai ficar ofendido. Olha, não acreditou em mim. Melindrado. Melindrado, né? Mas os espíritos superiores não são melindrosos. Então, vai lá mesmo. Vai lá, entende? Quer dizer, por quê? Porque cada confirmação vai firmar mais a convicção dele de que os espíritos estão falando a verdade. Então, é uma coisa que nós, encarnados, precisamos começar a aprender. Quando uma pessoa checa uma informação que a gente deu, e isso, inclusive, é bom para a gente se preparar para o outro assunto lá que nós já lemos anteriormente. É. Quando alguém está checando uma informação que a gente deu, a gente não pode se melindrar, que é um sentimento inferior, porque ela está checando a informação, porque ela está sendo previdente. Né? Então você vê que você tem duas possibilidades de sintonia. A sintonia positiva, que é o fato do cara ser previdente, e a sintonia negativa, que ele não acreditou em você. Né? Então, isso ensina sobre nós. Nós temos que aprender a sintonizar. Tudo tem duas faces, né? O Allan cansa de dizer isso. Sim, tem sim, sempre sim. Duas verdades. É. Não, tem três, né? Então, a sua, a minha e a verdade. Então, nós precisamos aprender a focar as coisas nesse sentido. Quando vem um pensamento negativo, pensa positivo. O que, que é? Peraí, isso aí também podia ser isso. Né? Sim. Então, você começa a se educar a sintonizar o aspecto legal. E aí, o Kardec faz a última pergunta, a última resposta, que é assim, ele entendeu, pelo menos foi o que eu entendi aqui, ele falou, não, está próximo o final da sua tarefa e tal, porque o Kardec, ele estruturou a doutrina e certamente ele estava planejando como ampliar a divulgação. Né? Então ele estava na fase que ele estava encerrando a doutrina, pelo menos esse primeiro grande passo, e a partir de agora vamos divulgar. Aí ele fala, o Kardec, de algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestarei muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo, que dá a impressão que ele estava preocupado na propagação. Então ele fala assim, quer dizer que eu vou fazer só essa parte básica e eu não vou ajudar na propagação? Quer dizer, ele percebeu, acho que eu vou desencarnar. Aí ela responde, enganai-vos. O fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto. Aliás, tão importante, que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá. E eu me animarei com um denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a Terra. E, consequentemente, ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo o que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes? não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por eles admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas essas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da Terra. A tal circunstância devei juntar mais a de ter eu uma família a consolar. Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós, exclusivamente, deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na Terra. Então aí ela já aprofunda as informações, né? Tudo aquilo que a gente disse que não sabia quanto tempo tinha durado, durou 4 dias. 4 dias. É, 4 dias, ela já em pleno condição espiritual. E outra coisa também, né? Aí é mais uma reflexão e reflexão mais séria. Se ela fosse eu, ela diria assim para ele: ô, bobão, você pensa que é o único no mundo? Né? Que foi isso em linguagem muito, muito respeitosa, ela falou para o Kardec. No plano espiritual, eram outros espíritos que iam cuidar da divulgação. Você também, bobão. A divulgação vai ser feita, você está junto. E você, no aspecto material, não pensa que está sozinho, tem vários. Não é você, só você. Exatamente. Né? Então você viu a pleia de espíritos, o Bozano, Gabriel Delano, Camille Flammarion, e todos esses espíritos cuidaram da divulgação. Por quê? Porque era um plano muito mais amplo. Sim. E o Kardec não tinha noção disso. Ele achava que se ele não cuidasse da divulgação, a coisa não ia acontecer. Podia morrer ali. É, podia morrer ali. Por quê? Por limitado pela matéria. É, talvez ele até pensasse, mas assim, as ideias ficam às vezes pouco confusas. Não, Geraldo, né? Nós estamos limitados pela matéria. É. Existem coisas que a matéria nos impede de abraçar. Entendeu? Quer dizer, então eu fico imaginando que aquilo vai depender de mim. Eu fiz, não fiz o vademécum? Sim. Né? E eu estou trabalhando na divulgação, eu fiz esse play, entende? Eu estou fazendo tudo que eu posso. Agora, é um plano maior. Você foi o instrumento utilizado. Exatamente. Né? Então, o que, que Jesus disse para os discípulos quando eles sentiram ciúme que tinha um cara lá, não sei lá onde, que estava fazendo cura em nome de Deus? Ele disse assim: se ele for de Deus, sobreviverá. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, nós precisamos identificar se aquilo que nós estamos fazendo é de Deus. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente associa aquilo ao nosso nome, à nossa obra. E a experiência que eu tive, por exemplo, com esse meu trabalho, foi exatamente essa. Que essa ideia, ela surgiu em vários lugares. Eu cataloguei, o Kardec queria fazer um vademécum. É que não tinha internet, né? Não. Ele escreve isso na revista Espírita. Ah, é? Ele disse assim: um outro trabalho que carecia ser feito é a coleção de informações sobre o Espiritismo dada por vários autores. Ah, e aí ele diz assim: mas acho que isso seria um trabalho tão grandioso que não daria para ser feito por uma só pessoa. Não dava tempo, né, para ele. Não dava tempo, ele queria abarcar o mundo. É. Ele tinha a ideia, mas não tinha como fazer naquela época. Exatamente, porque o que acontece? Quando você mergulha num lance desse, você abarca mil coisas. Ele estava fazendo o alicerce da casa pensando no telhado. Exatamente. Né? Isso aí vai ser depois. Isso, né? Exatamente. Agora, o grande ponto, e isso que nós precisamos nos educar. Ele estava fazendo o alicerce e tinha que se concentrar no alicerce. Ele podia ter até ideia do que o telhado deveria ser feito. Sim. Mas ele tinha que se concentrar e fazer bem o alicerce. Faz essa parte bem feita. Aí. E aí entra a nossa capacidade de entender o plano espiritual. Eu vou me ater ao alicerce. O alicerce quem está fazendo sou eu. Eu tenho que pegar a melhor pedra. O melhor material. Material para que o alicerce fique bem feito. Se me for dado a primazia de construir as paredes, quando eu estiver construindo as paredes, vou pegar o melhor material, o melhor tijolo, entendeu? Então aí chama-se consciência que nós temos que ter. Muito bom, excelente. E quem é que falou? Eu plantei, Paulo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Muito bom, excelente. Foi Emmanuel? Quem foi? Não sei, não estou lembrando. Essa é uma frase muito famosa, mas exatamente esse é o sentido da coisa. 10 horas e 40 minutos, vamos lembrar que o programa Visão Espírita necessita da sua ajuda. Nós temos um custo operacional aqui, luz, condomínio, custos do dia a dia. E precisamos da sua ajuda por um depósito identificado numa dessas contas bancárias. O principal banco, o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0. CNPJ 01-229-116-0001-60. Essa é a conta de preferência. Novamente, ajude com qualquer valor. Agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001-60. Outras duas contas emprestadas pelo Luiz, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. André, temos Geraldo, a música hoje? Nós temos aí o nosso aplicativo, que ele nos dá a situação das nossas contas, né? Então, se você entrar lá no aplicativo União Rádio Web, você vai ver que temos um saldo de R$3.241,25, né? It's a long, long road. Muito bem, depois dessa música, sempre relembrando algumas músicas clássicas da nossa história, tanto do Brasil como fora do Brasil. Agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, saudosa Terezinha de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E aqui estamos no capítulo 28, que fala sobre o ministério do Cristo e a perseguição que ele sofreu. E é bom que todos saibam que àquela época, os contemporâneos de Jesus, eles não tinham nenhuma noção, ou a noção era muito mínima, de quem era a personalidade divina de Jesus. Além de eles estarem submetidos a uma religião forte, bem estruturada, que se cultivava desde a infância da criança, onde as instituições sociais eram vinculadas a essa maneira de pensar, para eles era muito claro o que era a lei, o que não era lei, quem descumprisse a lei estava no pecado. Eles eram muito atrelados, aferrados, subordinados a essas regras que para a época valiam. Então Jesus, como acabou quebrando vários paradigmas e se expressando de uma maneira incomum para a época, surge esse momento da ressurreição de Lázaro. Eu vou fazer a leitura, passo a palavra para o Luiz para fazer pequenos comentários para a gente encerrar. É ressurreição de Lázaro, o outro é vira ele a festa e a última a unção de Betânia. Então, sobre a ressurreição de Lázaro, Luiz, a Terezinha escreve assim: quando Jesus, abre aspas, ressuscitou, fecha aspas, Lázaro, fortaleceu-se a fé dos discípulos em seu mestre. E também muitas outras pessoas acreditaram nele. Justamente por isso, aí ela dá um destaque, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estavam percebendo que estavam perdendo alguma coisa. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. A questão da ressurreição de Lázaro, né, já se comentou, na realidade ele estava num processo que tem acontecido inclusive em várias ocasiões. Teve um ator muito famoso que foi público o caso dele, que ele desencarnou, foi enterrado e depois eles, não sei... Sérgio Cardoso, né, que foi um ator muito... Catalepsia. Então o elemento entra num processo e os iogues, né, fazem muito esse exercício. Eles vão reduzindo o batimento cardíaco. Aliás, outro dia, inclusive, eu assisti na National Geographic uma borboleta, né? Ela, enquanto rastejava, ela não conseguia pegar o peso em energia, e ela então, cada inverno que chegava, ela congelava e parava o batimento cardíaco. E aí então no verão, quando ela descongelava, saindo, se mexendo, e aí então depois de 3 invernos ou 4 invernos é que ela ganhou peso e ganhou energia para se transformar de lagarta para uma mariposa. Era uma morte aparente. É uma de morte Lázaro, aparente, né? E aí o próximo capítulo a Terezinha fala: virá ele a festa? Quer dizer, era um questionamento do povo em relação mas a Jesus. Mas no artigo anterior existia também um aspecto político, né? Sim. Que eles eram responsáveis por essas manifestações dos judeus e eles tinham medo, porque eles tinham uma certa liberdade numa certa área, né, que os judeus davam espaço para eles atuarem. Agora, desde que eles não tivessem as coisas em controle, eles tinham medo que os judeus roubassem essa prerrogativa. Aí a Terezinha continua: estava próxima a Páscoa dos judeus. Era para eles uma festa importante e um dever para todo israelita adulto comparecer. muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam a Jesus e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Quer dizer, é um judeu, ele tem que estar na festa, cadê ele aqui, né? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Por esses dias, Jesus corajosamente se pôs de novo a caminho de Jerusalém e novamente predisse em detalhes que lá seria preso, o maltratariam e lhe dariam a morte, mas ressuscitaria depois de 3 dias. Subindo para Jerusalém, passou por Jericó, onde curou um cego e converteu um chefe dos publicanos, Zaqueu. Então aí você veja que Jesus, ele fazia parte de um plano divino, né? Sim. E parte desse plano incluía o seu desencarne através do sacrifício da morte de cruz, que única e exclusivamente representava na morte do corpo material, que é exatamente o que suscitaria o grande evento da sua vida, que seria o ressurgimento do corpo espiritual, né? Então, quando ele apareceu como espírito materializado e para todos aqueles que ele apareceu, ele mostrou: a morte não existe. Essa era a grande missão do Cristo. E ele tinha tanta razão que são 2000 e poucos anos depois nós estamos falando disso. Que coisa. Né? Quer dizer, então é um plano divino no sentido de que isso se implantaria na Terra. E aí você observa o seguinte: você já viu os planos econômicos que foram feitos no Brasil? Sim, alguma coisa, né? Então, foram vários, né? Eu conheci pelo menos 3 ou 4 que era assim, meia-noite do dia seguinte a gente percebia que houve uma mudança de plano. A poupança foi congelada, aquela coisa toda. Então houve vários e nunca aconteceu nada, porque 3, 4 meses depois do que a coisa foi implantada, caía tudo por terra. O único plano que funcionou foi o plano real, que ele foi implantado em 1 ano. E quando eles disseram que eles iam implantar em 1 ano, era risada. Tá louco? Se quando se implanta de um dia para a noite, a turma já arranja meio de se esquivar. Imagina uma coisa que você vai implantar em 1 ano. E foi implantado em 1 ano, teve sucesso. E foi dando certo, né? Exatamente. Por quê? Porque nós não temos que ficar querendo implantar ou empurrar a goela abaixo das pessoas. O que aconteceu com o cristianismo? Qual foi o maior erro do cristianismo? Quando os imperadores se tornaram cristãos. Porque eles acharam que o processo de conversão pela fé, pela crença, pela convicção, pelo discernimento, era muito lento. E é lento, Geraldo. Tanto que eles falavam: ou crê ou morre. É isso aí. Entende? Então eles arranjaram uma forma de o cristianismo arranjar muitos adeptos, de repente, por decreto. Nossa. Entendeu? Quer dizer, aí conseguiram. Mas, em compensação, transformaram o cristianismo no ritual, em toda aquela coisa que nós conhecemos. E só para fechar, aí ele fala da unção de Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali lhe ofereceram uma ceia em casa de Simão, o leproso. Marta servia à mesa e Lázaro era um dos que achavam a mesa em companhia de Jesus. Foi nessa ocasião que Maria, irmã de Lázaro, ungiu a Jesus com perfume caríssimo. Judas a criticou, dizendo que com aquele dinheiro se poderia ajudar muitos pobres. João Evangelista faz uma observação: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que dela se lançava. Jesus disse: deixai-a, a moça que estava ungindo ele, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ao saberem que Jesus estava em Betânia, uma grande turba de judeus foi até lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Por isso, o chefe dos sacerdotes pensava em matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, afastavam-se dos judeus e acreditavam em Jesus. É, Lázaro passou a representar um trunfo, né? Porque ele tinha sido voltado da morte. E isso aí, entre os judeus, o Herculano Pires, ele escreveu um livro de quase 250 páginas sobre esse assunto, o da ressurreição do Lázaro. E o nome dessas pessoas que tinham ressurgido da morte, pela questão do fenômeno que acontecia, tinha lá um nome especial, sabe? Então era outra história, aí é uma outra palestra. E aí o que acontece? Isso aí é para chamar atenção a respeito de coisas que são essenciais. A doutrina, ela nos prega a caridade, né? Mas Emmanuel comenta que a maior caridade que nós podemos fazer é a divulgação da doutrina espírita. Então, que as nossas casas espíritas tomem cuidado. A caridade é uma prática ótima, saudável, mas não percam de vista a divulgação da doutrina, que essa é a função número um da casa espírita. Às vezes, você, para fazer a função da caridade, você começa a assumir compromissos, às vezes compromissos com prefeitos e outras coisas, né? E aí a coisa começa a se desvirtuar. E você começa a se desviar do verdadeiro finalidade da casa espírita. Divulgação da doutrina espírita. Então que se preste muita atenção nisso. E ela realmente estava ungindo, estava homenageando, estava valorizando aquele que veio redimir a humanidade. Ela estava dando uma demonstração de humildade, de adoração, de respeito, mesmo que aquele óleo fosse caro, mas assim, ela estava fazendo um gesto de amor. Então Jesus falou, deixa, ela só está fazendo uma coisa boa. E aquela coisa que a gente começa a levar as coisas só para o lado econômico e perder uma essência. Putz, excelente. Luiz, 10 horas e 59 minutos, passou uma hora e meia, nem percebemos, eu e você, e conversa batendo, vai, conversa papo, vem. Né? E conversando sobre as coisas dessa doutrina fantástica. Suas últimas palavras, Luiz. Que nós precisamos divulgá-la e divulgá-la com muita intensidade, principalmente divulgar a doutrina, fazendo com que as pessoas, nos ouvindo, elas se sintam motivadas a examinar a doutrina. Que a gente não aprende a doutrina espírita ouvindo palestra, não. A gente aprende a doutrina espírita se debruçando sobre os livros, refletindo sobre os mesmos e aí nos aprofundando. Emmanuel nos recomenda, não é Emmanuel, é um outro espírito, no Ceareiros e Volta. Ele nos recomenda a leitura de um livro por semana. Eu me considero um cara que li muito. Né? Agora, não cheguei nem à metade disso. Não, Hilário Silva, Sérgio Eu não sei, eu posso até ver e trazer a informação numa próxima. Então tá bom. Até porque eu quero catalogar esse assunto. Né? Então, amanhã eu estarei fazendo palestra na União Espírita de Piracicaba, às 20 horas. Estarei falando sobre os brandos e pacíficos. Muito bem, meus amigos, queridos ouvintes, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Querido André, muito obrigado. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.